Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Mês de julho, a meninada de férias, a Copa do Mundo acaba semana que vem. E tudo vai em graças a Deus. A discoteca do Cleiton apresenta hoje o cantor Eric Monteiro. A Faculdade da Música traz os mestres Chitãozinho e Chororó. A frase irretocável de um grande pensador. A oração de hoje, uma oração muito bonita, o medo. A dica, uma dica de comunicação. Qual que você acha que é o veículo de comunicação mais assistido? O rádio ou a televisão ou o computador? Você vai saber daqui a pouquinho, viu? No Cantinho do Rei, um sucesso novo dele. Tem música nova de Mato Grosso e Matias, música nova de Rael Braga, música nova de Pantaneiro e Claudinho. Tem música velha, o tempo tá bem balanceadinho. A sugestão do Beijar, música nova de Léo Magalhães. Eu começo trazendo aí Zé Henrique Gabriel e seu novo sucesso, Quando o Telefone Toca. Cabeça, me arrependo toda hora e nada faz com que eu te esqueça. Palavras machucam sem volta. Se eu soubesse, não diria. Me arrependo toda hora e vivo em agonia. Te ver e não poder te tocar, pensar e não poder te sentir, te desejar sem te beijar. Amor, isso é demais pra mim, pra mim. Trancado no meu quarto, peguei o seu retrato, chorei. Eu chorei de saudade. Pensar e não poder te sentir, te desejar sem te beijar. Amor, isso é demais pra mim, pra mim. Trancado no meu quarto, peguei o seu retrato, chorei. Eu chorei de saudade. Eu chorei. Henrique Gabriel, Quando o Telefone Toca, para Maria Pereira Zina, lá de Rio de Contas, da Bahia. Ela que curte o nosso programa pela Portal FM de Livramento de Nossa Senhora. Está sempre ligadinha, diz que gosta muito das minhas músicas. Zina, um beijão para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, viu? Os meus afilhados, Eliane e Samuel, Vou Te Procurar. Música. não é quem suporta, sinto falta dele. Nessa hora bate desespero, ainda tem seu cheiro, quero estar com ele. Será que tá se divertindo com os amigos? Ah, sozinho, naquele mesmo barzinho. Meninos do Brasil, Eliane e Samuel, vou te procurar. Para Terezinha Maria de Andrade, de Águas Lindas de Goiás, minha nova amiga do Facebook, no perfil número 2. Essa aqui é do Arco da Veia. Tunique Tinoco, Natal no Sertão. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Criança pobrezinha,

E o Negri Solimões, o Cavalão Tá Doidão, para o J Helicóptero de Brasília, que chega para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. J, um abração para você, seja muito bem-vindo. Uma das mais belas vozes do Brasil, minha amiga Sula Mazurega, com a participação de Mona Lisa, Acorda Coração. Acorda coração, tem visita para você, esta é a sua chance de pra vida renascer. Acorda coração, você tem que reagir. Este alguém não te merece, vê se tira ele daí. Tá batendo em sua porta alguém que gosta de você. E se acorda vai ser bom, você vai ver. Em frente, jogue a solidão pra fora, que a tristeza vai embora, sobra espaço pra querer. Vem comigo, eu te peço, te convido, tenho um novo amor pedindo pra ser dono de você. Este alguém não te merece, vê se tira ele daí. Tá batendo em sua porta alguém que gosta de você. E se acorda vai ser bom, você vai ver. Vai em frente, jogue a solidão pra fora, que a tristeza vai embora, sobra espaço. Sula Mazurega e Mona Lisa, Acorda Coração, para Marcilei Feitosa, minha conterrânea de Coromandel, minha nova amiga do Facebook do perfil número 2. Marcilei, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? A sugestão do beijar, Léo Magalhães, Meu Amor Voltou. Meu amor voltou. Só dor e saudade, feito sol sem lua. Eu andava, eu procurava. passei, o pranto que chorei, o tédio, a tristeza e dor que me morou. Hoje a dia é só saudade, hoje a felicidade, tudo se modificou com meu amor. Eu sofri apaixonado, triste, abandonado nos bares da rua. Tudo era infelicidade, só dor e saudade, feito um sol sem lua. Eu andava, eu procurava, todos perguntavam onde anda o meu amor. Ninguém sabia, até que um dia ela me ligou, minha vida mudou. Maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar aponta Léo Magalhães, Meu Amor Voltou. O Flávio não divulga só os grandes nomes, não. Se você está começando, o Léo Magalhães é sucesso agora, mas há pouco tempo atrás ele não era conhecido. Foi através da divulgação que ele se transformou nesse astro da música sertaneja. Isso pode acontecer com você também, mas você precisa divulgar o seu trabalho. E o Flávio Bejar é especialista em Minas Gerais, o berço do sucesso. É em Minas Gerais que nasce o sucesso sertanejo, né? Então você pode ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601, e falar com Flávio Bejar. No próximo bloco, Lourenço e Lorival, Daniel, Pantaneira e Claudinho e de Paulo e Paulino. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Todos nós temos músicas que marcam as nossas vidas, né? Por exemplo, você lembra desta? Lourenço e Lorival e Daniel, A Volta do Boiadeiro. Vocês vão saber agora, porque voltei, se sorrindo eu fui embora. Porque voltei, se deixei meu par de esporas e o meu cavalo esquecido campo afora. Voltei trazendo no peito a dor da saudade do velho pingo, meu amigo de verdade. Voltei de novo pra cantar lá nas pousadas as velhas modas com vocês, companheirada. Há muito tempo vocês devem estar lembrados por um alguém. Eu parti enfeitiçado, um boiadeiro que jamais foi dominado. Por essa ingrata acabou sendo enganado. Voltei pra flor, minha volta empoeirada, ouvir um galo anunciando a madrugada. Quero abraçar o meu cachorro campeiro, ouvir ao longe o berro do pantaneiro. Se estou chorando, com franqueza é que eu digo, não é por ela, ao passado já não ligo. Igual a ave que retorna ao ninho antigo, choro de alegre por rever velhos amigos. Quem não sentiu o ar puro das campinas, e nunca ouviu um berrante em surdina, não viu a lua deitado sobre um bacheiro, não sabe, amigo, como é bom ser boiadeiro. Essa marcou a vida de muita gente. Você lembra desta? Lourenço Lorival e Daniel, A Volta do Boiadeiro. Abraçando o pessoal lá de Capinzal do Norte, no Maranhão, lá no povoado Liberdade, né? Cleiton, eu gostaria de pedir uma música a seu critério. Ofereço para todos os meus amigos, meus irmãos, meu pai, minha mãe, Roberto e Maria de Nazaré. É o Lucas, lá do povoado Liberdade, Capinzal do Norte, no Maranhão. Lucas, um abração para você, um abração para essa gente boa do Maranhão, que curte aí o nosso programa. E eu vou fazer um lançamento no programa. O meu amigo Djalma Lima, lá de São Paulo, é meu representante, meu embaixador lá em São Paulo. Vira e mexe, ele está mandando uma música nova para mim aqui, né? E eu vou mostrar hoje o lançamento de Pantaneiro e Claudinho. Me ajuda aí, ô! Me ajuda aí, ô! Me ajuda aí, ô! Me ajuda aí, ô! Tô maluco de amor. Me ajuda aí, ô! Me ajuda aí, ô! Me ajuda aí, ô! Essa mulher me pirou. Vou fazer academia pra ver se a gordura some. Vou malhar todos os dias pra ficar com o Stallone. Viro ator de cinema, viro galã de novela. O Romeu da Julieta, o homem dos sonhos dela. Me ajuda aí, ô! Me ajuda aí, ô! Me ajuda aí, ô, tô maluco de amor. Me ajuda aí, ô, me ajuda aí, ô, me ajuda aí, ô, essa mulher me virou. Toda areia do deserto ponho no vidro de esmalte. De carro, kart ou skate, vou pra lua, vou pra Marte. Para iluminar o sonho dessa minha Cinderela, pego o sol e as estrelas, faço um abajur pra ela. Me ajuda aí, ô, me ajuda aí, ô, me ajuda aí, ô, tô maluco de amor. Me ajuda aí, ô, me ajuda aí, ô, me ajuda aí, ô, essa mulher me tirou. Eu laço boi de rodeio com linha de costureira. Compro 1 milhão de prédios vendendo alho na feira. Dou uma volta no mundo nas asas de uma andorinha. Faço mil embaixadinhas. Me ajuda aí, ô, me ajuda aí, ô, me ajuda aí, ô, tô maluco de amor. Me ajuda aí, ô, me ajuda aí, ô, me ajuda aí, ô, essa mulher me virou. De carro, kart ou skate, vou pra lua, vou pra Marte. Para iluminar o sonho dessa minha Cinderela, pego o sol e as estrelas, faço um abajur pra ela. Me ajuda aí, ô, me ajuda aí, ô, me ajuda aí, ô, tô maluco de amor. Me ajuda aí, ô, me ajuda aí, ô, me ajuda aí, ô, essa mulher.

de Paulo e Paulino, ponto final. No próximo bloco, eu tenho uma dica de comunicação para você. Qual que você acha que é o veículo de comunicação mais assistido? A televisão, o rádio ou o computador? Você vai ter uma grande surpresa. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O rádio no Brasil nasceu na década de 20, logo no início do século 20, né? Bem ali, as primeiras experiências começaram em 1912, por ali, né? Depois a televisão chegou na década de 50 e mais recentemente o computador. Quando a televisão chegou, todo mundo dizia, agora o rádio vai acabar. Quando o computador nasceu, disse, agora o rádio vai acabar. E na verdade, a dica de hoje... A revista Veja publicou há umas duas ou três semanas atrás uma matéria que diz o seguinte: o rádio tem mais do que o dobro de audiência do que a televisão. Na era do smartphone, o rádio já era? Certo? Erradíssimo. Uma pesquisa inédita mostra que o rádio tem o dobro da audiência da TV aberta das 6 horas da manhã ao meio-dia, na média de todos os dias da semana. Nesta faixa de horário, o rádio tem 1.815.000 ouvintes por minuto na Grande São Paulo. 1.815.000 ouvintes por minuto na Grande São Paulo, enquanto a soma de Globo, SBT, Record, Canção Nova, dá 886.000 telespectadores por minuto. Menos da metade, a metade, né? Os resultados surpreendentes são de uma pesquisa da Ipsos Brasil, encomendada pela Rádio Jovem Pan, a partir de dados do Ibope obtido com exclusividade pelo Notícias na TV. Na faixa das 12 às 14 horas, o rádio está ainda mais vivo que de manhã, mas a TV aberta tem um salto para quase 2 milhões de telespectadores. Só as FMs de São Paulo nessa faixa têm 1.604.000 ouvintes por minuto. À noite, a TV aberta ganha, ela desequilibra. Entre as 17 e 19 horas, a Globo e todas as outras televisões juntas somam 5 milhões de telespectadores e o rádio 1.152.000 telespectadores por minuto. Ainda é um número muito expressivo, né? De acordo com profissionais do rádio, a maior parte da audiência hoje vem do carro, do telefone celular, que substituiu o velho radinho de pilha, né? Mesmo porque os grandes congestionamentos hoje, o povo para ir para voltar de casa é difícil, então todo mundo liga o rádio, é a primeira coisa que faz. E as pessoas também com esses aparelhos de telefone, que você pode ouvir a rádio que você quiser também, né? E nos transportes coletivos de São Paulo, muita gente anda de fone no ouvido, né? E por isso é que as agências de publicidade cometem um equívoco danado. Elas privilegiam a televisão, mas por uma razão até econômica. Como a televisão cobra muito caro e as agências de publicidade ganham comissão, é até razoável supor que elas, na intenção de ganhar mais, forcem o ouvinte a anunciar na televisão. Mas, na verdade, dependendo do horário, vocês viram que o rádio tem muito mais audiência do que a televisão e muito mais audiência do que a internet, né? Quer dizer, o velho rádio continua firme como nunca. Essa é a nossa dica de comunicação de hoje. Música nova de Mato Grosso e Matias, com a participação de Maria Cecília e Rodolfo, Seu Jeito. Mato Grosso e Matias! Uá, linda! Não precisa nem falar o que anda fazendo, que eu perco a razão. Dentro do meu peito ainda explode o desejo da nossa paixão. Eu juro, se sinto você distante, já não sei o que fazer. Sem rumo, não consigo acreditar que por tão pouco pude te perder. Sei que a hora essa é o momento de recuperar todo aquele amor perdido. Volta logo, não posso esperar. Joga a mãozinha lá em cima.

Aniversariando hoje as minhas duas sobrinhas, a Bruna e a Clarice Aguiar, são gêmeas, filhas da minha irmã Mara, que moram lá em Vitória, no Espírito Santo. A irmã Dilza, Léo Barcelos, Valdomira Machado dos Anjos, Raimundo Leonardes, Bruno Henrique Silva, João Batista Santos, Amanda Françoso, a minha sobrinha Camila Guiar, filha da Denise Maio do Batista, o Ângelo Oliveira, Guilherme Rodrigues, Concita Weber, Luiz Uchoa da Claquete, o Leonardo Cerqueira de Melo e você, que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, recebendo os meus votos de muita paz, muita luz e principalmente de muita saúde. A oração de hoje eu extraí de um livro chamado Didática Espiritual, da sua 7ª edição, e se chama O Medo. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. O medo é o grande inimigo aniquilador da personalidade humana e a preocupação é a mais sutil e mais destruidora de todas as doenças. Em qualquer situação, mantenha calma. Fortaleça o seu espírito fazendo somente afirmações positivas. Só assim conseguirá dominar nossos piores inimigos: a angústia, o medo, a raiva, o ressentimento, o temor das dívidas e outros que acabam abalando o nosso sistema nervoso, prejudicando a nossa saúde física e mental. Entregue agora os seus temores e suas preocupações ao Deus Todo-Poderoso. Ele sabe o que fazer com eles. É Ele quem pergunta: por que vos preocupeis? Reze: o Senhor está comigo, nada temerei. Amém. Essa bela oração do livro Didática Espiritual, que a minha sobrinha Flavinha trouxe lá de Belo Horizonte para mim. João Neto e Frederico e seu novo sucesso. Por quê? Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo. E ainda alimenta a esperança que ele vai mudar. Ele não vai mudar. Lembra de quantas vezes ficou esperando ele pro jantar? Das promessas vazias que já tá cansada de escutar. Pra que se enganar, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Esquece esse cara, enxuga as lágrimas que a vida continua. Você é perfeita, quem perdeu foi ele, a culpa não é sua. Se entregou inteira pra ganhar em troca amor pela metade. Você amou sozinha. Esquece. Esquece esse cara, ele não merece nem mais uma chance. Porque na verdade sua felicidade é o mais importante. Antes que seja tarde, a ligação acabe, eu preciso te falar. Ele nunca vai mudar. Bate na palma da mão. Ha, ha, ha. Lembra de quantas vezes ficou esperando pro jantar, nas promessas vazias que já tá cansada de escutar. Pra que se enganar, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Esquece esse cara, enxuga as lágrimas que a vida continua. Você é perfeita, quem perdeu foi ele, a culpa não é sua. Entregou inteira pra ganhar em troca amor pela metade. Você amou sozinha. Esquece esse cara, ele não merece.

televisão. Você pode me assistir pelos canais locais, onde nós já estamos transmitindo. São 22 capitais e mais de 200 cidades em todo o Brasil. E também pelo canal 1 da TV Oi, canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e direto no seu computador, rbtv.com.br. Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, pela Rede Brasil de Televisão, toda terça-feira às 23 horas, com repeteco no domingo às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Eric Monteiro, Embriagado de Amor. Veio uma sensação estranha, um sonho acordado, assustei, pulei da cama. Meu coração falando que tinha perdido você, o peito apertou, me deu vontade de dizer ai, ai, ai, não dá pra controlar, eu vou morrer. Ai, ai, ai, assim eu não aguento mais sofrer. Ai, ai, ai, me dê mais uma chance de te ter só mais um dia, matar essa saudade e acabar com essa agonia. Não dá pra controlar, eu vou morrer. Ai, ai, ai, assim eu não aguento mais sofrer. Ai, ai, ai, me dê mais uma chance de te ter só mais um dia, matar essa saudade e acabar com essa agonia. Ai, que vontade de abraçar, vontade de beijar, sentir você por perto, viver assim não dá. Ai, que vontade de abraçar, sentir a sua boca de amor, me embriagar, embriagar. Ontem acordei, veio uma sensação estranha, um sonho acordado, assustei, pulei da cama. Meu coração falando que eu tinha perdido você, o peito apertou, me deu vontade de dizer ai, ai, ai, não dá pra controlar, eu vou morrer. Ai, ai, ai, assim eu não aguento mais sofrer. Ai, ai, ai, me dê mais uma chance de te ter só mais um dia, matar essa saudade e acabar com essa agonia. Não dá pra controlar, eu vou morrer. Ai, ai, ai, assim eu não aguento mais sofrer. Ai, ai, ai, me dê mais uma chance de te ter só mais um dia, matar essa saudade e acabar com essa agonia. Ai, que vontade de abraçar, vontade de beijar, sentir você por perto, viver assim não dá. Ai, que vontade de abraçar, vontade de beijar, sentir a sua boca de amor me embriagar. Ai, que vontade de abraçar, vontade de beijar, sentir você por perto, viver assim não dá. Ai, que vontade de abraçar, vontade de beijar, sentir a sua boca de amor me embriagar, me embriagar. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Eric Monteiro, Embriagado de Amor. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Atenção, meninos! A turminha do Cabelinho Arrepiado, eu vou trazer dois grandes mestres. Engraçado que esses foram os primeiros Cabelinho Arrepiado da música brasileira. Eles arrepiaram o cabelo, né? Só que aqui canta muito. Fizeram agora 40 anos de sucesso, não é brincadeira, não. E eles estão aí na crista da onda. A Faculdade da Música apresenta os mestres Chitãozinho e Chororó, Caro Amigo. Meu caro amigo, ela deixou seu coração mais uma vez